Super Controle Network. Estamos começando mais um Super Controle Podcast. Esse, particularmente, um assunto muito especial, pois é um jogo da nossa amada Atlus sobre Catherine. Eu sou o Fuca e certamente eu cairia na maldição dos bloquinhos. Depois vamos explicar por quê. Aqui é o Matheus Six e vou casar só depois dos 40. Aqui é Eric Seca e eu não consigo não ser fiel. Olha só. Que bonito. Aqui é o Matheus Lima e eu escolhi a Catherine. É um troll mesmo, né, mano? Muito bom, isso é bom. É isso aí, cara. Então, esse cast aí hoje sobre nossa querida Atlus Catherine, né? Por que fazer um cast desse jogo, né? Depois vamos entrar em mais detalhes. Só antes de começar, era pra ter uma menina nesse cast, né, cara? Mas infelizmente ela não pôde participar ainda, né? Então, se ela participar, eu vou cortar isso depois. Mas se ela não participar, eu vou deixar isso até o final. No momento, ela escolheu nos trair, veja só. Tá vendo? Ela fez as escolhas erradas no Catherine. E seria muito interessante, né? Porque todo mundo fala que é um jogo mais machista e tal, porque tem uma menina pelada e um jogo Japão, e ele é muito mais complexo que isso, mas a gente vai falar isso muito mais depois da leitura de e-mails, então... Por favor, Fuca, deu as honras do cast aí, chama os e-mails. Vamos escalar os bloquinhos dos e-mails, né? Vamos lá. Não, por favor. E chegamos a mais uma leitura de e-mails e comentários do Super Controle. Eu sou o Eric Seika, estou gripado. E aqui é Yuri Hillian e eu estou com a garganta, não sei se é inflamada, mas eu estou quase sem voz. Então vamos falar rápido isso aí, por favor. Pois é, cara, tá vendo, né, Yuri? O pessoal põe a gente aqui pra trabalhar, mesmo gripado, Super Controle é isso, né? Trabalho escravo, a gente bate. É interessante que tu é advogado aqui, né, e não faz nada, né? Então assim, eu sou só um pobre programador, assim, eu não sei as leis. Você e o Lima que sabem as leis, vocês devem fazer alguma coisa. Bom, então antes da leitura de e-mails e comentários do Super Controle Papo de Bar, né, a gente teve um podcast diferente, na última a gente teve alguns recados, né? Primeiro... Quando é que a gente não tem recado nesse podcast? Pois é, né, cara? Bom, primeiro, né, pro pessoal aí que estranhou esse podcast novo, esse formato novo que a gente teve aí com o Super Controle 89, ele não vai ser sempre assim, tá, galera? Ele vai ser, na verdade, assim, de 15 em 15 dias vai sair esse Super Controle Pocket, ele vai ser sempre com o pessoal da equipe Dreamcast. Ah, eventualmente pode um de nós participar, mas é só um, assim. Não. É, eventualmente. Sempre vai ter o pessoal, falar de Barbosa, que vocês gostam tanto. E ele não vai ter leitura de e-mails, né, como já foi explicado no começo do cast passado. Mas ele vai falar sobre jogatinas, filmes e tudo mais, aquelas coisas que o pessoal já falou nesse último cast, e vai ser um cast mais livre, assim, tá, pessoal? Então, ele vai ser quinzenal aí, pra sempre alternando com os podcasts sobre os temas que a gente tá acostumado a falar aqui no Super Controle. E falando também nisso, a gente tem que apontar aí pra vocês, a gente teve muitas reclamações, mais uma vez, do iTunes, do feed do iTunes, maldito feed que a gente não consegue resolver, mas enfim... A gente tentou consertar aí o feed, vocês têm que assinar o novo feed do iTunes, que o link está aí debaixo do post. Esse novo feed é o, teoricamente, o que está certo, não deve ter problema nenhum. Esse feed a gente testou, tudo está funcionando direitinho. Então, por favor, vocês que assinam o feed antigo, assinem este novo já. É isso aí. E Yuri, o que, que a gente teve aí durante essa semana? Pois é, então nessa semana, senhor Eric Santos, nós tivemos primeiro... Nós temos dois mini reviews lá. Um é o meu, Max Payne 3, jogaço, jogão, joguem, vale a pena. E o outro é o mini review do Drive São Francisco, feito pelo nosso limãozinho, né, cara? Grande limão, que é o primeiro mini review aí de vocês dois, né? Toda a equipe tá escrevendo mini reviews. É verdade, isso aí, cara, isso aí também legal. E também, já aproveitando aí, né, que nós também tivemos a Memory Pack 2, Suicoden 2 lá também, né, falando. Então, por favor, vão lá, leiam e comentem nas comentem também nos mini reviews. E a Overkill também, né? Já que estamos falando, vou falar Overkill, se nós fizemos de uma nova geração ou não, tá lá com o Eric Seca, Matheus Lima, com o Fuca e o seu Corraine lá do Games on the Rocks. Então, tem pessoal, tem bastante coisa ali. Claro, isso aí, né? Já tava antes do cast, mas enfim, né? Fica aí a dica pra vocês olharem, que às vezes, né, pessoal, assina o feed e só vê o feed, né? Pois é, deixa passar o conteúdo do site. E não só isso, Yuri, a gente teve também uma coluna nova, né? Essa semana, na verdade, vai ser um vídeo, né? Um videocast do Chapa Caio Rufinex, né? Ele aí jogando Slender, né? Um puta jogo de medo. Tá muito engraçado, cara. Não sei se você já viu o vídeo, mas tá muito engraçado. O Caio tá morrendo de medo lá. Então, realmente, assistam. Vai ser sempre quinzenal essa coluna do Caio, com vídeos dele jogando coisas bastante divertidas. Então, acompanha aí toda quarta-feira. Essa quarta-feira teve primeiro. E, aliás, sobre Slender, a gente teve também um mini-review do Chapa Sueliton Fagner, que também escreveu sobre o jogo. Exatamente. Mas então, agora vamos falar sobre o Facebook, o Twitter. Qual é o Facebook do Super Controle? facebook.com/supercontrolepodcast. E o nosso Twitter é twitter.com/@ Eu não sei se usa um arroba, mas eu vou usar só /supercontrole. Isso aí, @supercontrole. Você fala lá com a gente responde. A gente nem sempre responde na hora, mas a gente tá lá todo dia comentando as novidades do site, conversando com vocês. E é o nosso canal de comunicação, então sigam-nos lá. É isso aí, e também lá na página sobre, aliás, perdão, não, sobre não, mas elenco, tem aí cada um dos nossos Facebooks, Twitters e redes sociais aí de videogames, Steam, coisa da vida. Se você um dia quiser trocar um papo com a gente, né, sobre, sei lá, o mini review que o Lima fez, você não gostou, se você quer lá e xingar o Lima, você adiciona lá ele no Facebook, ou também se você não gostou do meu mini review do Max Payne, né, essas coisas acontecem, sacanagem, mas tá lá, se você quiser adicionar, nos adicionem lá. E por último recado, por favor, pessoal. Pessoal do feed, principalmente, que agora que nós arrumamos o feed, vocês têm que comentar lá. Exatamente, exatamente. Comentem nos seja nos mini-reviews, seja na Overkill, e principalmente nos episódios, pessoal. É que essa é o único meio e a única forma que nós temos de saber o feedback de vocês e se nós estamos indo pelo caminho certo ou não. O que nós temos que mudar ou não. Exatamente. Então, isso é muito importante pra nós. Então, por favor, vai lá, comente o que você acha. Ah, mas eu não tenho nada pra falar. Então, diga. Diz alguma coisa lá, sabe? E se quiser nos criticar, critique. A gente tá aí pra, né, comentar, mas seja educado, por favor. Sim, por favor. Nada de comentários ofensivos, porque a gente é filho de Deus também. Então vamos lá para a leitura de e-mails e comentários do Super Controle 88 sobre Papo de Locadora com o Caio Teixeira do Games on the Rocks. A gente teve muitos e-mails e comentários, como sempre, mas vamos ler aqui dois e-mails importantes que a gente achou aqui muito legais. Então, lê aí o primeiro, Yuri. Eu vou ler o primeiro, então. Tá bom. É um pouquinho grandinho, tá? Então vamos lá. Então aqui o e-mail do Racius, que o nome dele deve ser Endrigo de Alcântara, o show Belfort. Cara, ô meu. Eu acho que é Alcântara, hein? Mas enfim. Fodão, cara. Difícil Belfort, tá ligado? Vitor Belfort. É, porra. Ele é bacharel em fisioterapia. Olha aí, legal. Só. Essa história é bem bacana, pessoal. Vamos ler, ó. E aí, galera do Super Controle, ele começou a escutar ontem o podcast. Ontem, na verdade, a gente não sabe que dia que foi mandar esse dia. Mas através do site Ocioso. Bem, aí ele falou que tinha lá um link lá que levava o episódio de Killer Instinct. E aí ele foi escutar mais alguns e acabou gostando do nosso trabalho, né? Do trabalho dos chapas. Legal. Então, agora há pouco, estava escutando o podcast 86 a respeito do Nintendo Wii. Olha só. E um dos que você citou sobre a utilização deste console na reabilitação. Se eu não me engano, esse foi o Judy. Eu achei essa atitude muito bacana, porque sempre quando a galera fala do Wii é só pra falar o mal. E vocês foram muito super bacanas em falar tudo de bom que este console tem pra proporcionar, deixando de lado os defeitos. E ainda mais citar essa questão do tratamento de pessoas. E aí então, como ele é concluente do curso de fisioterapia, ele pesquisa há mais de 4 anos a respeito do videogame como a realidade virtual para o tratamento de pacientes. Olha que maneiro aí, ó. Cara. E as pesquisas deles resultaram em publicações para o congresso. Olha, cara, isso aqui é muito chique, né, cara? Olha só, nossos ouvintes são top de linha, né, Yuri? Isso para o congresso, né? Qualquer pessoa que vai para o congresso, né? E, finalmente, para a elaboração do TCC dele lá, né? O qual possui tema análise funcional em amputados de membro inferior na reabilitação pós-protética com o Nintendo Wii. Puta que olha pariu. Toma água agora. Ou seja, né, pra quem aí perdeu uma perna, acha, né, perdeu uma perna, exato, um pedaço da perna, acabou colocando prótese e reabilitação com o Nintendo Wii, muito legal, cara. Olha só que maneiro, é Nintendo, né, cara? Por isso que eu amo a Nintendo. Pois é, ele fala mais ainda. Então, né, eu ia falar mais aqui, só pra gente terminar, aí onde ele avaliou e tratou os pacientes com o console da Nintendo. E ele teve dois pacientes participando do estudo que apresentaram ótimos resultados ao término do atendimento, e através disso, a faculdade dele teve subsídios para implantar um ambiente físico com enfoque na reabilitação com RV, né, com realidade virtual. Olha só. Muito massa, né, cara? E aí o sonho dele é ter algum contato com alguém da Nintendo ou da Microsoft para apenas mostrar os projetos e os trabalhos que ele já concluiu, né, de maneira que fique bem claro que os videogames possuem um grande potencial em relação à melhora de pessoas com diferentes tipos de sequelas. Então, ele agradece pela atenção e que continue, a gente continue assim. E a gente agradece, cara, por você compartilhar essa história com a gente, que é uma história impressionante e, por que não dizer, muito bonita, né, cara? Muito legal, né? A gente selecionou esse e-mail, ele mandou esse e-mail há pouco tempo. Não tinha necessariamente a ver com esse último cast, mas como era uma história muito legal, a gente tinha que ler esse e-mail. E, realmente, cara, olha, Rácios, parabéns por esse seu trabalho, né, para esse projeto, e espero que continue dando frutos aí. Mande notícias pra gente, né, da progressão disso aí. Cara, pode ter certeza, assim, se a gente um dia conhecer alguém na Nintendo, a gente vai te passar o teu contato, cara, porque... Mas, sinceramente falando, assim, parabéns, cara, tu mandou ver mesmo, assim, e eu acho que é isso aí, é uma coisa que tá, quando tá ajudando outras pessoas, ainda mais com videogames, né, é muito bacana, né, cara? Ajudar sempre, as pessoas sempre faz bem, né, cara? Isso aí, ajudar faz bem. Falando em ajudar, na verdade não tem nada a ver com ajudar, mas a gente tem um outro e-mail aqui, esse sim do podcast, né? Quem mandou foi o Saulo Raical, 28 anos, de São Paulo. Ele fala assim, arroa! Olha que saudação boa, hein? Arroa! Bom, ele continua. Conheci o podcast há alguns dias e me impressionei. Acho divertidaço, não só pelos temas que são maneiros, mas porque vocês são bem engraçados. É, principalmente o pessoal de Barbosa aí ganha o prêmio. História de locadora pode ser quase definidos como uma cultura própria. Só que me veio na época lembrar a área mística delas. Haviam figuras e comportamentos clássicos nas locadoras como... Os famosos moleques chatos que ficavam pedindo pra pegar um round, jogar uma vida, etc. Isso era muito chato, né, cara? Tinha muito isso, né? Sempre esses molequinhos que ficavam insistindo pra jogar na sua ficha. A clássica arte de dar e tomar pescotapas, os populares tapas doloridos na parte de trás do pescoço de quem tá jogando, que sempre era impossível identificar seus autores, uma vez que o sujeito olhando pra tela e tava rodeado de gente, ainda havia lei invisível de ninguém dedurar ninguém. Olha só, cara, era pra... Esse aí é o velho Nagatanha, tomando Nagatanha. Eu chamava de pescotapa também, cara. Na minha cidade a gente chamava pescotapa. Muito engraçado. Aqui a gente falou assim, tomou na gadanha. Ele fala aqui também da chorada da última fase, né? Ou da última luta, que consistia no chaveco com a mulher da locadora pra deixar jogar mais um pouquinho depois que o tempo tinha acabado. Fiz muito isso, cara. Especialmente uma vez que eu tava na última volta de um jogo de corrida. Acho que era Top Gear 2, que eu joguei muito na locadora, né? Na época não tinha um Super Nintendo. Mas... E por fim, a velha eterna discussão. Pode pegar bolado que vocês abordaram no cast, né? Ou seja, traduzindo, né? O pessoal fala no cast. Posso bater no sujeito de Street Fighter quando ele tá tonto? Que nunca era consenso geral, né? É verdade. Isso é... Aí, na verdade, aqui em casa, né? A gente tinha uma regra de jogar Street Fighter. Não podia bater no cara. A gente tinha essa regra. E a gente respeitava a risca, assim. Se não, apanhava depois, cara. Pois é, cara. Era meio agressivo o negócio. São regras. As locadoras têm uma série de regras e ordens aí que são, às vezes são muito mais rígidas do que qualquer outra jogatina em casa, né? E aí? Mas enfim, ele termina falando assim, continue neste ritmo que o pode estar maneiro. Um abraço. Chapa Saulo, um abraço. A gente agradece o e-mail. Que legal que você comentou aí. A gente também tem muitas histórias de locadora aí pra contar. Já no cast tem também mais outras que a gente com certeza eventualmente vai abordar um dia em algum outro cast desses pockets. É isso aí, e que bom que você gostou, e continue mandando e-mail e comentando aí, e fazendo aquela discussão, né, sensacional que tem a cada episódio. É, assim que é legal, né, cara, quando os ouvintes contam as histórias deles e a gente fica sabendo também, né, porque se a gente só falar nossa história não tem graça, né. É, a gente, aí que tá, né, é uma troca, né, cara, a gente conta nossas histórias, eles contam as histórias deles, né. É uma troca. Bom, essa leitura de e-mail já tá muito grande, vamos parar por aqui e vamos direto pro cast de Catherine, né, com muitas revelações comprometedoras, muitas segredos revelados aí, confissões, tá tenso esse cast, viu, Yuri, você não participou? É mesmo, eu não participei, mas eu quero muito ouvi-lo. Acompanha aí, estou neste cast. Olha só, Eric Santos, olha só, Eric Santos falando de suas, né, dores de cotovelo. Pois é, aventuras amorosas, enfim, fiquem com o cast e abaiô, chapas. Abaiô, um abraço a todos, bom cast. night sky fills with glamour, a lovely story awaits you. Good evening. Welcome to the Golden Playhouse. Your guide for the night is me, the Midnight Venus, Trisha. Have you heard about this scary rumor? Voltamos dos e-mails, então voltamos aqui. Pessoas, por que fazer um cast sobre Catherine? De quem foi essa ideia maldita? Eu não sei, acho que foi de todos nós, né? Cara, depois que a gente terminou o Catherine, né? A gente terminou mais ou menos isso ao mesmo tempo. Inclusive, eu, o Six e o Matheus, a gente terminou o mesmo Catherine, né? O mesmo Blu-ray. O mesmo, né, CD, cara? Né? A mesma mídia física. E, cara, é um jogo que a gente queria muito falar depois que a gente jogou, né? Porque ele levanta muitas questões. Não, eu acho que, antes de tudo, num universo de jogos tão parecidos, de FPS, RPG, ação, é um jogo muito diferente, né? Só por isso já vale um cast só sobre ele, né? É um jogo que você não espera nada, você até se decepciona em descobrir que ele não é um RPG da Atlus e tal, né? E muita gente, muitos de nós falam, putz, não é um novo Persona, é da galera, mas putz, podia ser um RPG e tal. E aí, tipo, ele é um jogo que você se surpreende com ele. Quando você começa a jogar realmente e se aprofunda no que ele se propõe a trazer, assim, ele vira um tema de cast interessante. Verdade, porque até quando começaram a aparecer as minhas imagens do Vincent e tal, e nós, meu Deus, Persona 5, meu Deus, tipo, todo mundo enlouquecido já. E aí os caras falam, não, é o Catherine. E nós, pô, essa, meu, o Catherine. É, né, tipo, what? Que é isso, cara? Daí começou a aparecer aqueles trailers da jogabilidade mesmo, né, da mecânica dos bloquinhos e todo mundo, puta, que vai sair dali, né, cara? Todo mundo, tipo, uhum. Pelo menos eu, assim, que eu lembro, o pessoal comentando, era meio assim, meio com o pé atrás e tal. Que será que vai ser? Mais curioso e tal. Sim, porque era a coisa mais maluca possível, porque tinha cenas de ação de um puzzle, onde tu ia subindo os bloquinhos, e cenas de contigo conversando com personagens num bar, e tu, que porra é essa, sabe? E cenas de cunho sexual, né, tipo, com uma isso, gostosa esfregando os peitos na sua cara, né? Que é isso, né, cara? É total Japão. Pois é, eu comentando com o Frajola na época, tipo, ele até não participa desse cast, porque ele odiou o jogo, cara. Tipo, ele veio na casa dele e tal, mostrei pro pessoal lá, e ele odiou, assim, tipo, a mecânica do jogo. Então, eu acho que isso, vocês acham que isso, essa mecânica de subir bloquinhos e tal, depois a gente vai explicar até um pouco melhor, com os trailers, né, só pela chegada dos trailers, vocês acham que afastou um pouco desse público aí, do geral e tal? Ah, cara, eu acho que muita gente, quando viu, né, que era um jogo da Atlus, aquele mesmo estilo gráfico de personagem, e tal, pelas animações, acho que muita gente esperava um jogo diferente, né, que quando lançou o pessoal começou a ver a mecânica, acho que afastou muita gente, porque pensou, ah, jogo de puzzle e tal, não é um jogo, tipo de jogo que atrai muita gente, né. É, em vez de ele se tornar um jogo que todo mundo tava esperando, acho que ele se tornou um jogo bizarro, que todo mundo tava querendo meio que fugir dele, não esperava mais nada, achou que não ia ser um jogo, sei lá, achou que ia ser um jogo quebrado, né, uma mecânica simples demais pra 2011, né. Pois é, eu até quando vi, digo, ah, então, tipo, tá, não, não é Persona, mas vai sair tipo um RPG, alguma coisinha assim, e na verdade não, tipo, ele é um jogo de puzzle, né? Sim. É, bem bizarro, cara. Assim, o pessoal que já tá acostumado, seja com a Atlus ou com jogos um pouco diferentes, assim, tipo o Alex F, o cara adorou o jogo. Eu tava falando com ele, assim, ele, nossa, ele ficou muito legal e tal, muito, muito interessante, não sei o quê. Fez um mini review também dele na época, assim, e ele jogou o japonês, né, cara. Cara... Pra mim, cara, ele não me atraiu por essa questão de ser da Atlus, de poder ser RPG e tal. Eu senti vontade realmente de jogar o jogo quando eu ouvi dizer que ele era um jogo de puzzle muito difícil. Ah, eu não, cara. Eu joguei porque ele tem as partes da Atlus de anime, desde que eu joguei o Persona 3, que foi quando foi introduzido de verdade essa questão, tipo, de interação social, assim, eu já fiquei, tipo, ah, vou jogar isso aí. Então, eu tive uma trajetória parecida com a do Fuka. Eu meio que me decepcionei, tipo, eu sou muito fanboy da Atlus, tanto quanto o Fuka, gosto de tudo que eles fazem, acho uma empresa muito criativa. Olha só. E aí, cara, a hora que eu vi que não era RPG, eu, droga, não era o que eu esperava, não sei o que, eles vão dar uma chance, não sei o que. E aí que eles começaram, principalmente quando teve o lançamento no Japão, o pessoal falou, nossa, é muito difícil, não sei o que, não sei o que. E não falava da história, né? A gente ia ter que esperar ele chegar no Ocidente pra saber o que se tratava. Exato. Aquele jogo realmente. E eles fizeram uma campanha de marketing muito legal. Se a gente puder disponibilizar os vídeos pro pessoal depois, os vídeos narrando os conflitos do Vincent, os problemas que ele se metia, cara, era muito fantástico. Tipo, a música, né? A gente vai até comentar depois, aquela trilha orquestrada de clássicos de música clássica, melhorados pelo Shoji Meguro, e eu ficava maluco com aqueles trailers, cara. E aí eu já fiquei no hype total do jogo, comprei logo depois do lançamento. É assim. E foi excelente. Então, sabe só que... esse jogo que eu tô com ele aqui em casa, ele é teu, originalmente, né? Importado de Hong Kong. Olha ali, olha ali. Que esse jogo, como a gente falou, antes passou por muitas pessoas já. E é pro Yuri, né? Mas eu esqueci. Meu Deus, esse jogo mais... Essa Catherine já passou na mão de muita gente. É, mas é a vida, é a Catherine, né, meu? Que nem maçaneta, né, cara? Meu Deus. Mas o que é esse jogo, afinal, né, cara, que a gente tá falando, sei lá, há tanto tempo, que a gente não... Pra quem não conhece esse jogo, acho que só falar que é um joguinho de bloquinhos confunde, né? Pois é, né? Então, além da explicação da história dele, a gente vai chegar depois, eu acho que o que chamou a atenção ali do Matheus, pelo menos, foi Sedatos, do Fuga também, mas pra mim foi a questão da história da... Porra, tinha uma mina loira sem roupa na capa. O que é isso? Eu preciso saber. Que trata isso? O que é isso? É realmente a pergunta desse jogo. Analisando assim friamente a história, me ajudem aí a contar um pouco da história do jogo. O jogo foi lançado, se não me engano, em janeiro, no Japão, de 2011, e em julho, aqui nos Estados Unidos, aqui pra América Latina também. Não, olha só, que interessante. Em fevereiro de 2012, ele foi lançado na Europa. E ele foi desenvolvido pelo time Persona, então todo mundo, opa, time Persona e tal. E na época, parte assim, de desenvolvimento, uma galera que tava finalizando o Persona 4 meio que migrou pra fazer o Catherine, sabe? Então ele é um projeto meio que paralelo dessa equipe, que assim que terminou o Persona 4, migrou pra esse jogo, né? Foi desenvolver esse jogo. Pois é, eu lembro de ter lido, não sei como isso é real e tal, que era uma estratégia de dados pra talvez testar a engine do PlayStation e do Xbox, nova geração, assim, tipo, pra eles talvez lançarem o Persona 5. E esses dias... Eu acho que isso aí foi boato, cara, sinceramente, acho que isso aí foi boato. É, eu também acho que deve ter sido o papo de locadora. Mas é que esses dias saiu, né, um anúncio do Persona 5, né? É, a trilha sonora, algumas músicas que estão vendo pro Persona 5. Tem até então, o canal exclusivo no YouTube com ela, sabe? Então, pessoal, opa, vai sair. Então, menos mal. E agora, né, ele saiu agora em fevereiro de 2012, junto com a Europa, ele saiu aí na PSN, né? Ele tá disponível pra download aí, então quem não quer a mídia física. Sim, sim. Ah, é verdade, façam uma conta. Se vocês não sabem como fazer uma conta europeia, pergunta pra gente que é facinho explicar. Baixem mídia digital, que vocês não tem problema de esperar uma alfândega da vida, alguma coisa, ou comprar aqui, porque o Catherine, infelizmente, é um jogo que sempre chega caro. Eu nunca achei ele oficialmente barato em lugar nenhum aqui no Brasil. Então, se vocês puderem baixar, é melhor. Eu que tive muita sorte, então, porque eu tenho a edição especial do jogo, que é a Love's Over Edition. Ah, que inveja. Inveja. Com a cuequinha, né? Vem a cueca, vem a fronha da Catherine, então você sempre durma abraçadinho com ela. E aí vem o CD com a trilha sonora, vem um artbook pequenininho, bacana, vem a caixa da pizza do Stray Sheep. Cara, vem bastante coisa. E eu paguei $80, velho. Nossa, ah, e não foi tarifado? Não foi tarifado, tive muita sorte, porque a caixa é grande, velho, sabe? Nossa, isso é bizarro. Tem coisa de pequenininha que eles taxam, tem coisa sim, de... Sim, o Eric, que trabalha nisso, sabe mais. Trabalhava. E queremos foto do Fuca abraçado aí no post, hein? Por favor, Fuca, mande... Tá, vou tirar foto, sim. Mas então, né, o Catherine, ele... Vamos contar um pouco da história dele antes de chegar nas mecânicas do jogo. Uhum. Ele começa com o que eu achei um pouco estranho já, de cara, que ele começa com a Trisha, né, que ela é uma apresentadora de um show. O nome do show, se não me engano, é Golden Playhouse, Golden, né? Isso aí, é Trisha. E aí Golden Playhouse. É, tipo, o Catherine, ele se passa... Ele é um show, né, ele é tipo um filme, ele é tipo um serial. Como é que é isso, cara? Eu achei meio bizarro isso, com uma apresentadora, sabe, falando uma história de terror. Meio daquele, como é que é lá? Os contos da cripta, contos, parece. É, parece, né, uma parada assim. É, Japão, bem assim mesmo. Detalhe pro cabelo da Trisha, né? Ah, é. Excelente, cara. E aí ela conta a história do Vincent, né? O Vincent. Vincent Brooks. Que é um rapaz, né? Que ele parece como Frajola. Parece muito, cara. E tem, tipo, e aliás, ele é um pouco mais novo que o Frajola, ele tem 32 anos. Ó. Oh. Olha ali, olha ali. Melhor pista da idade do Frajola até hoje do Super Controle. É, hein? Verdade. E aí, não explica muito bem, assim, conta um pouco da história dele, mas ao mesmo tempo ele tá assistindo TV e tem muitas mortes acontecendo, incidentes bizarros de pessoas que acordam meio assim. É, elas são encontradas mortas, que tipo, estavam dormindo e são encontradas mortas de manhã e tal, sabe? E ninguém sabe o que tá acontecendo e tal. Não, é isso mesmo, ele é um solteirão, né, que tem aquela vida tipo de cara que vai do escritório pra casa. Não. Solteirão? Não, ele tem uma namorada. É verdade. Que é a Catherine McBride, que tem a mesma idade que ele, eles namoram há 5 anos, e aí ela começa com uns papos no início, assim, do jogo, sim, assim, que é... Tendo uma DR, né? Tendo uma DR, basicamente. É, assim, tipo, ah, sei lá, a gente namora há 5 anos. Os meus pais, assim, tipo, pedindo, já estão começando, né? Onde é que tá o filho? Vamos casar ou não vamos, né? E aí? Fica julgando, né? Pô, o cara tem 30 e poucos anos, já tá com vida mesmo. Porque assim, né? Tu percebe que o Vincent curte ela, saca? Mas esse lance de casar, ele disse, opa, calma aí, né? Aí também não. Ele é um cara meio que não curte compromisso, essas coisas assim. Não de compromisso de namorado, assim, mas ele é desligado, ele não é tão dedicado ao seu trabalho, ele não é aquela pessoa que, putz, traçou um objetivo de estudar pra passar na faculdade, virar um advogado, não sei o que. Ele foi deixando a vida levar ele, assim. Então. Ele não é Matheus Lima e Eric Seika, né? Ele é um cara mais fechado. Isso mostra muito a personalidade das pessoas no jogo, né? Mas depois chegaremos nisso. É. Aliás, dá a entender que ele trabalha com computação, né? Sim, eu não sei o que ele trabalha direito até agora, porque mora de ele não, é computação no programa. Ele é freelancer, assim. Ele tem o trabalho do Alex F, pronto. Ele é o Alex F. Ele é o Alex F, verdade é essa. E ao mesmo tempo, a Catherine, namorada dele, então Catherine com K, vamos deixar bem claro isso, né? Ela trabalha numa empresa, ela já tem uma posição mais respeitada, ela ganha muito mais que ele, tá na cara isso aí, sabe? Sim, ele mora pro jeito dela se vestir e tal, ele tá sempre com a mesma camiseta, e ela tá mó bem vestida e tal, tem aquele arzão de CEO, tá ligado? Sim, aquele óculos, né? A mulher toda séria, assim, toda, sei lá, executiva toda quase. Toda linda, cara, toda linda. E ele mora num apartamento fudido pra caralho, um quartinho, né? Nossa, é horrível. Horrível, né? Que lugar de merda, né? Mas tudo bem, ele tá feliz, né? Tu vê que ele não tem grandes aspirações, então ele tá bem lá na tranquilidade dele, no AP mini dele. Às vezes ele não curte trabalhar muito, né? Mas tudo bem. Tem até o momento que a Carter reclama que ele gastou um monte de grana pra comprar um computador fodão e tal, e lá o computador, ele, meu computador! Exatamente, tu vê que ele é um cara que ele gosta dessas modernidades, até acima do celular também, que uma hora ele pega o celular e ela fala, outro celular, não sei o que, tu tá gastando dinheiro de novo com essas merdas e tal, né? Ele, sim, é o que eu gosto, saca? Então, tipo, nós como jogadores e meio que pessoas que gostam dessas coisas, a gente simpatiza com ele, saca? Não tem como não simpatizar. É meio que assim, a namorada dele queria que ele guardasse dinheiro pra comprar um carro e ele comprou, sei lá, o Galaxy S3 e um iPad da vida, assim, sabe? Mas porque ele achou da hora e tal. É, cara, é isso aí mesmo, é exatamente isso mesmo. E a vida dele é normal, né? Os conflitos começam mesmo quando ela começa a questionar ele, e nessa noite especial, que é a primeira que mostra no jogo, né? Que tem um encontro fatídico que vai mudar a vida dele. É que na real, pois assim, o que ele faz, né? Ele tem esse assunto todo aí com a Catherine com K, né? E aí ele tá, vou pra casa, né? Vou beber uma bebida com os meus amigos ali no botequinho que eu vou sempre, né? E aí, eu não lembro o nome dos amigos, até vou olhar aqui. É o Johnny, Orlando e o Toby, né? E o Toby. O Toby que é o mais novinho, né? É o Matheus Lima da galera. É o Matheus Lima, exatamente. A mesma idade, quase. Meu Deus, é o Matheus Lima. E aí ele tá lá conversando assim com os amigos dele e tal. E um fala, né? Olha, cara, eu acho que tá certo, saca? Tu tá velho, tem casa, uma hora tem que chegar. E um deles conhece, tipo, eles eram colegas da escola, e aí ele fala assim, bah, a Catherine é massa, casa com ela, né? Tem massa e tal. Mas tem outro que já tomou um fora, né? Já gostava de uma mulher. Dá pra entender. Ah, o Orlando. Sim, sim. E ele tá pouco se fudendo, sabe? Ele não faz isso, sabe? Tanto faz, foda-se a vida, vamos continuar. É tipo um conselho que o Six passaria pra ele. Exato. Cara, e ele fica assim pensando, daí os amigos dele vão embora do bar, né? De repente chega a Catherine com C, que é a menina da capa do jogo, dependendo da capa que você compra, que é aquela que todo mundo sabe. A versão do PlayStation 3. Que é aquela loira hot, muito novinha, né, gatinha pra caralho. Que roupinha, né, pelo amor de Deus, né. Não tem Ela chega seduzindo, né, meu? Pura sedução, chega, cara. Chega caindo em cima dele, chega, opa, desculpa, você tá do teu lado aqui. E aí corta, né, tu não sabe o que acontece direito, né, corta pra ele tendo o pesadelo, que é a primeira fase com a jogabilidade, a mecânica de jogabilidade dos blocos, né? Cara, essa mecânica é uma das mecânicas mais geniais que eu já vi em puzzle, cara. Basicamente é assim, né? Você começa numa espécie de torre de blocos, assim, e você tem que subir até o topo da torre, né? E pra isso você pode movimentar os blocos, você pode puxar, empurrar, levar eles pra lá e pra cá, e dessa maneira você tem que construir o seu caminho rumo ao topo da torre. Quando você chega no topo da torre, você passa daquela fase. Só que, lógico, que essa jogabilidade vai complicando conforme você vai passando, né? Depois tem tipos diferentes de blocos, alguns blocos que você não pode mover, alguns inimigos que aparecem pra atrapalhar sua subida, né? Itens que você pode usar, mas basicamente você vai passar a maior parte do seu tempo empurrando e puxando os bloquinhos pra você fazer espécies de escadas pra você conseguir subir. É, então, sim. No primeiro dia a gente não entende muito essa mecânica, sabe? Eles têm um tutorial explicando tudo, que é até meio chato, né? A ovelhinha lá explicando, agora você pode puxar o bloco, agora você pode subir no bloco, e não sei o que, e é bem simples, né? E daí, né, ele acorda do sonho, se não me engano é um andar só, né, que ele sobe. É um andar só, é sim. Bem rapidinho. Primeiro dia, bem rapidinho, só pra tu pegar. É um tutorial. É, um tutorial mesmo. E ele acorda e ele, é muito engraçado que tipo, ele acorda todo suado, e assim, ele vê, ele olha pro lado e tem a Catherine loira, sem roupa do lado dele. E ela acorda mó feliz, é, tipo, ai, tamo junto, eba, que legal, foi muito legal. Tamo junto. É, né, tamo junto. Muito boa noite, não sei o que, e ele não lembra muito bem o que aconteceu, porque ele bebeu, sabe? E ele meio que quer falar pra ela já no começo, bah, fiz cagada. Ele fica pensando, né? Fiz merda. Desesperado, né? Ele fica desesperado, velho. É, cara, e aí é muito boa a cena, porque ele tá, tipo, o que que eu fui fazer da minha vida? Eu tenho uma namorada, não sei o que. E daí a mina pega e vai embora, assim, né? Ele fala, ah, eu tenho que trabalhar, e ela fala que tem algum compromisso, e ela desaparece, assim, ela pega e vai embora, assim. E, assim, não vamos contar tudo o que acontece durante o jogo, né? Mas, assim, isso é o básico, né? Plot tá jogado, né? A partir desse primeiro dia. Plot tá exposto aí. Ele dormiu com a Catherine loira, ele tem a Catherine morena com K, que ele que quer casar. E o jogo se baseia nisso durante os 8 dias que ele se passa, né? Então, durante esses 8 dias, tem as cenas no bar, né? Que são muito legais, tu pode interagir no bar, né? Depois do dia de trabalho deles. É a parte persona do jogo, né, cara? É a parte persona. É a parte pois que é. Você pode isso, conversar, isso. Criar seus relacionamentos ali com as pessoas, você começa a entender os problemas das pessoas que estão no bar também. Você encontra umas pessoas bizarras, tipo umas veinhas gêmeas lá, que são assustadoras. É a Lindsay e a Mincy, uma coisa isso, assim, né? Cara, que bizarra aquelas ali. É, no bar que você pode fazer, você interage com os outros personagens, né? Você entende um pouco mais da história. Isso. E tem várias coisas que você pode fazer. Você pode beber vários tipos diferentes de bebida. Conforme você vai bebendo, ele dá, tipo, umas curiosidades, assim, sobre... É trivia, né? É, uma trivia. Isso. Aprendi muitas coisas de bebida nesse jogo. Eu também, então. Cara. Eu também. É muito bom, cara. Eu uso até hoje. Ali, ó. Tá bebendo ali um uísque com os amiguinhos, falou, opa, isso aqui, cara, eu sabia que uísque tá. I know this is sudden, but... I know this is sudden, but here's some trivia for you, as you seem to have finished your class. Mas tem também no bar uma espécie de minigamezinho que você joga, né, que ele reproduz... Rapunzel, isso. Que ele reproduz as fases do jogo original, assim, do... Só que, obviamente, sem história, sem... É um fliperama, né? É meio que um modo treino hardcore, assim. É, pois... E se você zerar ele, lógico que você acaba desbloqueando coisas especiais da história também. Claro, né? Claro, sim. É bem mais difícil que o jogo normal. Não, mas e o mais interessante dessa parte é porque a partir do momento que o Vincent acorda e ele vê a Catherine lá dele, depois a Catherine vai embora, começa toda aquela dúvida dele, assim, o que eu vou fazer... Né, tem a Catherine e tal, aí ele conta pros amigos dele, e uma parte muito importante é que além dessas conversas no bar e tal, tu tem o telefone, né? E aí no telefone tu começa a receber mensagens das duas Catherines. E isso é muito importante porque toda essa dúvida que tu tem no jogo, nas conversas, nas mensagens que tu responde ou não, tem uma barrinha de karma que vai mexendo dependendo da atitude que tu toma, que é muito importante pro jogo. Que vai te deixando do lado malvado ou do lado bonzinho. É, assim. Então. É, na verdade, não é nem malvado e bonzinho, né? Isso falaremos na parte de spoilers, né? Vamos deixar como malvado e bonzinho. Não, mas... Agora. Tá, é, também. Beleza. É, pode ser. Mas, assim... É que, vermelho e azul, né? Sempre as mesmas cores. É, não, mas é que de um lado do... Tipo, do karma matter, que eles chamam. De um lado, do lado azul tem o anjinho e do lado vermelho tem o diabinho, sabe? Sim. Então. Verdade, é que depois que eles explicam, né? A sentido. Também. Aí, sim, depois sim. Sim. Mas não é só ali que tem o karma, né? Mas assim, só pra não ver é só ali. Do bar, depois chegaremos na outra parte do karma. Assim, no bar também tem várias pessoas pra conversar, né? Tu tá tomando tua cerveja lá, o teu whisky. Tá tomando lá a tua bebida e tu pode levantar a qualquer momento, tu pode sair por aí. É, o importante é falar que o bar, ele não é um adicional à toa. Você, a parte social é toda desenvolvida ali no bar, e as bebidas, o tanto que você bebe, as suas ações ali, quanto mais você bebe, consegue ficar mais bêbado assim, melhor você se sai, você fica mais rápido nos puzzles. Então, veja só, tudo, né? Tudo que você faz no bar, ele influencia. É um jogo basicamente isso. Não, é um jogo que te incentiva a ficar tchuco toda noite, né? Porque tu precisa beber toda noite e que aí tu fica mais rápido no sonho, sabe? Então eu sempre saía torto, nem caminhava, porque ele tem 3 níveis de garrafa, assim, tipo, que vai enchendo e tal. Aí quando tu termina o terceiro nível, ele tá completamente bêbado. Então, ele tá com aquela mancha vermelha clássica de anime em cima do nariz dele, e ele caminha todo torto pelo bar, é muito massa. É muito engraçado. E, se não me engano, ele fica mais rápido no sonho, né? Isso, fica, exato. Uhum. E o próprio jogo incentiva tu a beber toda noite. E aí você tem que meio que dosar, é que nem o Persona, né? Tipo, você tem que dosar. Quanto mais você bebe, menos você consegue interagir com a galera, né? Porque você já tá frio. Isso é verdade. Isso aí, exato, isso é muito legal. E você tem meio que um tempo, tem uma hora que tipo vai fechando o bar, a galera vai indo embora, então você já não consegue interagir com certas pessoas e tal, é bem legal. Mas isso é muito importante que eles não dão assim, fale com as pessoas. Eles falam, eles não vão assim, pode falar com todo mundo que tu quiser, eles falam, mas eles não te obrigam a fazer isso. E é uma coisa que eu só me toquei assim no episódio, tipo no dia 4, assim, eu, vou começar a falar com o pessoal. E eu perdi muito. Tu não falava com eles antes? Caramba! Tipo, eu falava com os meus amigos bastante, falava com as velhas, e jogava fliperama, e trocava de música, ia no banheiro, que aconteciam algumas cenas no banheiro, você sabe muito bem. Tipo, eu falava com o dono do bar só, mas, e com a outra menina lá, a garçonete, mas tem mais pessoas pra falar, Érica. Eu não dava a mínima, tipo, eu foda-se. Caramba! Só falava um pouco com eles, assim. E depois daí eu comecei a me ligar, opa, eles têm problemas a serem resolvidos. Exato. E daí tu descobre que, tipo, tu pode falar com eles e eles vão falar tudo o que tá acontecendo na vida deles. Tu pode assistir TV e tu vê o que, tá rolando também, né? O que, tá acontecendo com o pessoal que tem os pesadelos e morre no dia seguinte. Que tu vai estocando que alguma coisa tá errada, sabe? As pessoas que estão tendo esse pesadelo morrem no dia seguinte. Daí tu liga porque tu também teve pesadelos e tal. E é além do bar, tipo, tá no bar, sabe? O pessoal começa a comentar. Exato. O pessoal, ele, me falaram que ele tava sonhando muitas coisas e no outro dia o cara acordou morto, sabe? E daí o Vince fica meio bolado, assim, porque, ah, também tô sonhando essas paradas, assim. Ele, né? Começa, ele fica malucão, cara, porque, tipo, durante o sonho, ele encontra ovelhas, né? E essas ovelhas, ele reconhece as vozes, todo mundo tem forma de ovelha no sonho, né? Tipo, dá a entender que ele também tem forma de ovelha, só que tu não vê isso, eu acho. Você é normal, mas você vê todo mundo como ovelha, né? Mais ou menos assim que funciona. E aí tu começa a se dar conta que as ovelhas têm ligações com as pessoas do bar, né? Que estão lá no bar e tal. Isso. E quanto mais você conversa, mais você percebe isso. Mais você percebe isso. E é legal porque, tipo, todo mundo tem um sonho, só que ninguém admite um pro outro no bar que tem um sonho. É verdade. Mesmo porque, pelo que eu entendi, eles não costumam lembrar direito dos sonhos e do que ele encontrou no sonho, né? Eles só lembram que tiveram um sonho bizarro, mas não exatamente que eles estavam lá, encontraram um monte de ovelha, subiram os bloquinhos. Pelo que eu entendi, isso é apagado da memória deles. Mas é apagado. Eu acho que durante o pesadelo ele não consegue fazer uma referência total da voz que ele escuta. Tipo, se eu escutasse o Fuca falando lá, eu não ia entender. Eu ia entender que é uma voz familiar, mas não ia entender que é o Fuca, sabe? Sim, isso acontece, é isso aí mesmo, né? Pra falar um pouco mais, né? Como a gente já falou, são dois tipos de mecânica: a do bar e a do dia a dia, que é o mais social, e a dos sonhos, que é os bloquinhos, né, que tu tem o sonho, e nesses sonhos aí também, pelo menos a partir do segundo dia que eu me lembre, tu chega numa catedral, né, chega num lugar que é tipo uma igreja, e nessa igreja tem algumas ovelhas que te dão dicas como subir, ou tu pode ajudar elas também, e é nesse exato momento que tu lembra das pessoas que tu fala no bar, são as mesmas pessoas que talvez estejam no sonho, né, ou no pesadelo. Exato, eles são tipo uns checkpoints, assim, exato, né, então, exato, da subida. Isso mesmo. E nessa catedral tu vai subir pro próximo andar, né, do teu dia, assim, do teu sonho, e tu começa, e nessa catedral tu escuta uma voz, né? É um confessionário, tu entra no confessionário. E daí, tipo, tu escuta uma voz te pedindo uma pergunta, né? E essa pergunta normalmente é uma pergunta bem cabreira, assim, pra tu saber o que tá rolando na tua vida mesmo, né, cara? Caso do personagem, né? Tem umas que eles perguntam, por exemplo, se você tivesse que optar, você optaria pelo seu melhor amigo ou pela pessoa que você ama? Tem várias perguntas assim. Sim, é tipo, tem umas perguntas meio, porra, você já tem sua namorada? São todas perguntas de relacionamento, né? Sim, são todas, sim, assim. E todas, aí dependendo da tua resposta aí, vai também no karma aquilo que é a mesma coisa do bar, tipo, faz parte do jogo, né? Tá definindo a tua personalidade e o que tu pensa no confessionário, saca? E o mais interessante dessas perguntas é que quando você responde, logo em seguida ele aparece uma estatística, né? Se você tiver logado na PSN, uma estatística de o que as pessoas responderam, tá ligado? E você até, é interessante isso. Ah, isso é bem legal. Porque você nota que tem umas perguntas que você pensa assim, ah não, todo mundo vai responder isso aqui pra ser o certinho, tá ligado? É, né? Você vê que realmente, cara, não, as pessoas responderam, tipo, não sei se responderam de verdade. A maioria é meio a meio, né, cara? A maioria é meio a meio. Todo mundo deve pensar, talvez eu pense, o pessoal quer, sei lá, fechar o jogo 100% e quer abrir abrir todas as opções, sabe? Mas não, existem pessoas como eu que são a pau no cu, assim, na vida e querem que se foda relacionamentos, tá ligado? Então, é muito interessante de ver esse lance online, assim, é muito bacana o jogo por causa disso, né? Já chegaremos a mais nesse contexto aí. Sim, pessoal, sim. Só pra dar um exemplo de questão aqui, que eu abri o negócio, a primeira questão que eles dão pra gente é, por exemplo, a vida começa ou termina num casamento? Você acha de boa trair, ele pergunta, se você perdoa de uma traição e tal. São várias assim. É quase um teste da capricho. Aí no final você vira, sei lá, o teste da capricho, velho. Legal do jogo de fazer essas questões, né? Porque querendo ou não, mexe com a personalidade de cada pessoa, o que a gente tá sentindo relacionamentos atualmente na vida, né? Eu acredito que, assim, falo por mim, na época que eu joguei, eu tava um pouco ainda tô, mas tipo, eu já namorei, eu não quero mais me entregar a isso tão cedo novamente, então as minhas respostas do jogo vão ser: eu não quero a Catherine com K, eu vou mais fazer uma questão assim pra minha vida. Então quando ele pediu, atualmente na sua vida, sua vida começaria ou terminaria com o casamento? Terminaria, claro. Muitas pessoas com certeza responderam isso também, sabe? Por causa disso. Então, e isso é o legal do jogo, né? Então, como o Lima namora, ele deve ter perguntado. Com certeza ele respondeu, né? A vida vai começar no casamento com a Lady, né? Olha, só que é muito. Tem revelações sobre essas respostas. Mas eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês todos, na primeira vez que jogaram, vocês responderam o que vocês achavam mesmo da vida? Ou vocês responderam pra conseguir um determinado final? Nada pra pensar no final. Tipo, sim, até eu achei que o jogo perdia sentido se vocês tentassem fazer isso no começo. Eu acho que a primeira jogada tem que ser naquilo que tu realmente pensa, sabe? Sim, eu também joguei assim. Porque é o que faz sentido pro jogo, né, cara? É muito mais legal jogar desse estilo, eu acho, sabe? Mas, claro, depois tu quer fazer outros finais, porque, se eu não me engano, o jogo ele conta com... Oito finais, cara. E isso tudo dependendo do karma e das tuas respostas aqui, das tuas respostas do celular e do que tu faz durante o social do jogo, né? Isso. Então, o Catherine é um jogo que, sei lá, ele precisa muito que o jogador participe, né? Que vocês emirja naquele jogo, é assim que fala? Emirja? Submirja, sei lá. Você entra naquele jogo pra fazer parte daquela história e rolar aquela mecânica. E eu acho que seria legal a gente agora compartilhar mais ou menos como a gente foi em Catherine, né? Qual Vincent nós fomos, como nós nos comportamos com aquelas questões malucas de relacionamento. Todos nós somos rapazes que temos relacionamentos de uma maneira ou outra, assim, então é interessante. Temos ou já tivemos, né? De uma maneira ou outra é complicado. Assim. Não, eu tive solteiro. Também. Ah, meu Deus, estou me embananando todo aqui. Namorando, enfim. É bom falar que agora tem um pouquinho de spoiler, bem leve, tá? Não se preocupem, não vai ter coisas grandiosas. Depois, quando tiver spoilers grandes, com o final e tal, a gente avisa vocês. Mas agora, então, como a gente vai comentar, talvez alguém solte alguma coisa a mais, mas nada preocupante. Então, como todo mundo aqui teve relacionamentos, e dois dos nossos queridos participantes aqui namoram, e dois são solteiros. Então eu queria saber, senhor Seika, né? Senhor Seika, que também tá solteiro, qual o lado tu levou, assim, qual a experiência que mexeu contigo nesse jogo aí? Antes do Seika começar a falar, eu devo dizer que não me surpreendi, porque eu sei o final que ele conseguiu, não me surpreendi. Olha só, cara. Bom, é o seguinte, né, eu, como um rapaz solteiro, né, era de se esperar que eu não fosse mais tanto pro lado da nossa querida Catherine com K, né, que é a atual namorada do Vincent, e quisesse mais uma coisa de pegação e tal, com a Catherine com C, porque, assim, fica claro que esse é o dilema do jogo, que vai nortear o jogo inteiro, né. Mas, cara, assim, tanto pelas perguntas que a gente tem que responder nas fases de puzzle, quanto pelas atitudes que tem que tomar com a Catherine, assim, embora eu não esteja atualmente no relacionamento, cara, eu não conseguia tomar atitudes diferentes, assim, tá, tu não contra conseguia, a natureza, tá ligado? Tipo, eu não conseguia ser Matheus Six. Não, eu acho que tu não conseguia, tipo, quando a Catherine com K manda uma mensagem, onde é que tu tá? Por favor. Eu não conseguia não responder, cara, não conseguia. Eu tinha que dar alguma satisfação, merda. Tu tá no bar bebendo de novo, aí tu manda assim, não se preocupe. Eu tô bebendo de boa, mas eu gosto de você, tá, não se preocupa com isso, eu vou trabalhar de boa e tal. Não. Mas Six, ele ia no banheiro ver as fotos da outra, eu tenho certeza disso. Cara, Cara, sério. Nem sabia que dava pra ir no banheiro ver a foto. Ah, vai tomar no cu. Juro por Deus. Ah, ô louco, não. Juro por Deus, sim, não sabia. O Fuca largou a mensagem aí, mas tipo, a Catherine Conceição, quando começa a ir com ela e vai passando uns dias, ela manda fotos mais pornográficas do que teu seu. É muito engraçado, cara. E não dá pra tu abrir no meio do bar, né? Tipo, eu não vi, cara. Eu não me toquei disso. Até depois, até a segunda vez que eu joguei. Mas daí, cara, sério, tipo, não só no primeiro dia, mas depois pra frente também, o Vincent acorda com a Catherine na cama, do lado dele, né? Cara, eu ficava aflito, tá ligado? Tipo, eu tava, como assim essa vagabunda tá aqui, cara? Como ela veio aqui? Que bosta, tá ligado? Tipo, eu tava, meu, que merda. Quando ela, a própria Catherine, tanto a Catherine com C, quanto a Catherine com K, começa a mandar mensagens pra você uma época, né? Uhum. Cara, eu sempre respondi as mensagens da Catherine com a Catherine com C, que é a gostosa, né? Eu sempre respondia pra ela de uma maneira muito grossa, tá ligado? Tipo, sai, não posso falar agora, tchau. Isso que eu não respondia, tá ligado? Porque eu queria que ela saísse da minha vida, tá ligado, cara? Tipo, lógico, era uma tentação que tava ali, mas não, tá ligado? Errado. Eu fiquei imaginando assim, eu como Vincent ficaria muito aflito, e eu como amigo do Vincent estaria falando pra ele, por que que você ainda não deu um chute nessa vagabunda e falou que você não quer ela, cara? Vai se casar, velho. Então, enfim. Então, por tudo isso, dá pra saber, cara, que eu, assim, respondi as questões de uma maneira que a Catherine com K era o meu objetivo, cara. E a Catherine com C, eu queria tirar minha vida o quanto antes. Olha só, eu estou surpreso, cara. Não pensei nisso, não. Aí, mano, o Eric sempre passou essa imagem de bom moço. Sim, mas se a menina não, tu tá com essa dúvida aí, tu não quer muito casar e tal, porque ele tem essa dúvida, sabe? Tipo, ele tem, ama ela, ele ama ela, lógico, mas ele não quer agora. E aí surgiu a pessoa ali na tua vida, uma muito mais gostosa, muito mais novinha, né? Vamos convenhar, né? Loira, para ali, é, que roupa, né? Sim, pelo amor de Deus. E aí, pô, ela fica mandando foto, cara. Não tem como segurar, né? Então, cara, mas sei lá, cara, porque, tipo, você tá namorando com a mina, cara, você vai ficar saindo com outra, vendo foto da outra, eu não consigo. Não, agora vamos falar a vida real, então. Não. Claro. Ah, mas isso aí, vamos passando todo mundo conversando. Ah, então todos vamos comentar essa opção de seca. Então, não quero brigar com ninguém aqui, mas alguém no final de semana passado ficou com uma mina que tem namorado. Olha só. E aí, o que que tu me diz disso? Isso é alguém, Eric Seca, tá? E aí? que é isso? Isso não pode ao ar, cara. Ah, meu. Não. A imagem que eu tinha de Eric advogado Seca foi por água abaixo agora, se essa história é verdade. Ah, Six, qual foi a primeira coisa que eu te falei sobre esse assunto depois que isso aconteceu? Não lembro. Foi um acidente. Eu falei mal preocupado, cara, falando, ô, cara, fiquei com a mina, tem namorado, não sei o que, tô me sentindo mal. Meu, tu ficou com ela, cara. Tu não poderia nem ter cogitado isso. Cara, mas foi exatamente como aconteceu. Mas essas coisas acontecem. Foi exatamente como aconteceu. Olha ali. E aí? Vincento. Por isso que eu falei pro Six, eu falei assim, cara, aconteceu exatamente como o Vincent, tá ligado? Tipo, tinha saído e tal, tinha essa menina lá, eu acabei ficando com ela, e depois eu fiquei tipo, puta que bosta, por que que eu fiz isso, tá ligado? Tá errado. E detalhe, né, eu não tô traindo ninguém, quem tá traindo é ela, mas eu me senti mal mesmo assim. Sim, então, sim. Você era a Catherine, no caso, acho. Mas tu se sentiu mal por causa disso, porque talvez o namorado dela vai te caçar com uma 12 até... Não tem a menor chance do cara saber disso, cara. Eu me senti mal por causa disso, porque eu não me sinto bem fazendo isso, tá ligado? Mas e justamente por eu isso... sei que o namorado dela é Eric com C, e ele é Eric... Pode ser, cara. Será que não é? Eric com C, né? Eric com C. Mas então, cara, não era nem medo do namorado descobrir, tá ligado? Porque não tem. Acredito também que no começo o medo do Vincent nem era que a Catherine com C talvez descobrisse, tá ligado? Pelo menos na minha visão. O problema era que ele tava se sentindo mal por ter feito aquilo com a. Sendo que ele tava com a Catherine, tá ligado? Pelo menos o Vincent pra mim, tá ligado? O Vincent que eu joguei. Então, isso que aconteceu, desviando meu caráter aí, né? Vocês já estão difamando. Mas eu não deixa de ser uma prova de que o jeito que eu joguei é exatamente o jeito que eu me senti na vida real, tá ligado? Tipo, tá certo. Senti mal de ter feito isso, assim como ela se sentiu, assim como o Vincent se sentiu mal de ter traído. Acho que eu tenho uma visão parecida com de achar esse pensamento do Vincent, porque eu primeiro me identifiquei muito com ele pelo seguinte, eu já namoro há um bom tempo também, até vou fazer um ano mais que ele, olha só, ele namora assim que eu vou fazer 6 anos de namoro. E a minha namorada também tem uma vida profissional melhor que a minha. Então, eu me senti um pouco ele também. Eu curtia muito a Catherine, assim, porque eu realmente me identifiquei com a situação. Agora, quando ela começou a dizer, bah, vamos ter que casar, não sei o que, eu já, opa, esse tipo de coisa eu já não gosto, sabe? Aí ela continuou me enchendo o saco. E aí tinha outra mina lá, e eu digo, porra, eu faço essa mina aqui e tal, né? Aí o seguinte, as mensagens de texto pra Catherine, eu sempre respondia, sabe? Só que as mensagens da outra Catherine, a Catherine com C, eu nunca respondi, mas sempre olhei as fotos que ela me mandou. Então aquela coisa assim, tipo, eu digo, bah, eu não vou dar corda, mas não vou ser grosseiro também, tipo, sabe? Vou ficar assim porque a Catherine era muito bacana, só que agora tá me enchendo muito saco, não precisa meter pressão, sabe? Só eu não curto. Se a mina começa a encher o saco, meter pressão, né, que tu tá bebendo de novo, não sei o que, opa, aí já não, sabe? Até tem um pequeno spoiler que eu vou soltar agora, que surge uma dúvida durante o jogo, que se a Catherine com K também está cheating, sabe? Se ela também pode estar traindo ou não. Aí eu pensei, eu digo, meu, se ela tiver me traindo, mas eu vou se fuder essa mulher. Cara, eu tinha certeza que ela não tava traindo. Tu vê, aí eu tinha certeza, eu já não, sabe? Porque, tipo, bah, cara, porque. Você sabe como eu sou fudido na vida em relação a mim? Porque eu pensei, ela tá me traindo, essa vagabunda, vou tomar no cu essa puta vaga. Vou lá e pegar outra mina mesmo. Só vai terminar porque assim, saca? Tipo, ela começou a me pressionar, saca? Aí eu não sabia o que responder. Aí ela começou a ficar meio assim. Aí depois aparece um cara falando da Catherine e tal. Eu digo, bah, só falta agora. Só porque eu não quero fazer a mesma coisa que ela e tal. Ela tá me pressionando, ela arranjou outro cara. Não pode ser. Não, é isso aí, achei isso aí. Eu também fiquei numa situação parecida com a do Fuca, porque eu também tô dentro de um relacionamento. Então a situação, a gente se encaixa muito fácil. E eu gostei muito do Catherine por causa disso, cara. Porque é me ajudou muito a desenvolver o meu próprio relacionamento. Olha ali, porque, tipo, embora eu não obrigado, tenha... Atlas. Obrigado, Atlas. Não, tô falando, é a melhor empresa do mundo. Os caras, assim, você... Embora eu não tenha um relacionamento tão longo quanto o Fuca, é o meu relacionamento mais sério, sabe? É aquela questão de... Eu não sou uma pessoa, assim, eu não tenho 30 anos ainda, mas eu sempre fui uma pessoa que relapsa. Eu nunca tive muitos compromissos com muitas coisas e eu odeio isso, sabe? Eu ainda não me adaptei a esse tipo de coisa. E esse relacionamento, como tá durando muito tempo, ele tá se tornando um pouco isso, sabe? Mulher cobrar, de eu não dar satisfação, de eu não poder ficar jogando meus joguinhos tranquilamente, de eu não poder comprar o meu celular sem noção, em vez de comprar um carro, uma coisa decente, essas coisas, sabe? Esse tipo de cobrança que as mulheres fazem, realmente. E eu até acho que esse jogo é fantástico por isso, cara, porque ele trata do relacionamento como ele é mesmo. Não querendo criticar o que o Eric fez, nem nada, só colocando meu ponto. O fato do Eric não estar namorando permite também que ele seja muito mais bonzinho. Tem isso, porque, aí também. Porque ele não tem aquela corda no pescoço, entre aspas, assim, sabe? Eu acho que vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Ele... Mas, sabe, ele... não foi o tempo inteiro assim, tranquilo, tipo, de olhar e falar, nossa, não, a Catherine é maravilhosa, é imperfeita, eu quero ficar com ela o tempo inteiro, tá ligado? Naquela hora que ela começa a cobrar e falar e querer controlar o dinheiro dele, e fala que quer abrir uma conta conjunta e deixa que ela controle o dinheiro, tipo, essa hora eu fiquei meio puto, tá ligado? Não vou dizer que, uhum. Que não achei nada, tá ligado? Mas mesmo assim mantive... Eu acho que quem tá num relacionamento tem meio que mais um... Putz, é isso mesmo, cara. Essas minas tão pegando muito no meu pé. Eu tenho que ficar solteiro, pegar curtir as novas... Sabe, tem meio que um momento de raiva com a Catherine, sabe? A mesma coisa que o Vincent, sabe? Putz, meu Deus. Sabe quando chegou um tal nível de pressão daquela mulher em cima dele que foi um escape, assim, sabe? Um negócio que ele fugiu da realidade um pouco. Sim, essa aqui, isso aqui. Por isso que eu me identifiquei tanto, porque, tipo, no início da história, assim, até os mesmos momentos, parece que eles têm um relacionamento muito bom e é um relacionamento muito parecido com o meu, assim. Tipo, que a gente não tem necessidade de passar o tempo todo junto. Ela vai lá, tu tá bem, tá, beleza, tá, vou lá trabalhar, tá, tchau. Igualmente, cara. Né, então, e aí, quando ela mudou totalmente esse comportamento e começou a cobrar, a falar essas coisas, eu já digo, opa, como assim, sabe? Tipo, com o desenvolver do jogo, eu fiquei meio que indeciso, falando, eu não sabia se... Tanto eu quanto o Vincent ali, eu não sabia se eu queria continuar, se eu tava jogando fora a minha oportunidade de ser livre, entre aspas, com a Catherine, com o C, ou se eu realmente tinha que deixar de ser um molecão e me tornar uma pessoa mais séria, que essa mulher, a Catherine com K, ia me ajudar a me tornar uma pessoa mais madura e tal, né, e foi meio que meu questionamento durante todo o jogo. Então eu ficava, tipo, eu não dispensava a Catherine, mas eu também não tratava mal a outra, a Catherine com K, e eu ficava meio nessa sinuca, entre aspas, até que aconteceu um fato que me fez me tocar, que eu tava errado, que foi a Catherine com C se tornar muito chatinha, muito, sei lá, criança pra mim, entendeu? Acontece isso, e eu ficar com muito ciúme da Catherine com K por ela tá se afastando. Eu falei, putz, como assim ela tá deixando? A gente tem um relacionamento legal, a gente pode ter um futuro, não sei o quê. Por que ela tá me deixando? Por que ela vai me trair, entendeu? E aí, cara, bateu aquele negócio. E a partir daquele momento, o meu... Tem um sinalzinho, né, que vai pro mal e pro bom ali. Tava no isso. Meio o jogo inteiro, cara. E a partir do momento, nesse finalzinho, eu só fiz questões boas. Porque eu me toquei que eu não queria mais saber dessas frescuras da novinha e tal. E eu tinha mesmo, né? Que criar... Isso que é legal, que no final, assim, tu não precisa começar já tendo a tua opção certa. Não, vou seguir esse lado. Tipo, legal é... o exemplo do Matheus é o melhor, porque, tipo, chegou numa parte do jogo e tu viu o que tu quer, sabe? Tu testou as opções, é. Tu pensou bastante, daí tu, tá, eu vou ficar com uma Catherine com K, porque é, minha vida é isso aí, a mina é muito chata, novinha e tal, e isso é mas ele não te pune, né, cara? Você porque... pode mudar a qualquer hora a sua, é. Sua orientação. Exato. Então, é. essa experiência do Lima foi muito parecida com a minha, só que eu sempre mantive, no fundo, tinha confiança na Catherine com K, então. Eu sempre estive mais pro azul do que pro vermelho. Eu poucas vezes cheguei no meio, mas tipo, eu chegava no meio, aí na próxima questão que eu ia ajudar alguém e tal, eu já ia pro azul de novo, sabe? Uhum. Então, tipo, no vermelho eu nunca passei. E no meio eu ficava pouquinho e já voltava, assim. Eu ficava mais no meio do azul, sabe? Cara, acho que a única hora que eu cheguei mais perto do meio, assim, foi perto do final, que eles fazem uma pergunta em relação a amigos e namorada, que daí eu dei uma resposta menos namoradinho da vida, e daí foi um pouquinho mais pro meio, tá ligado? Mas ainda assim, recuperou logo, tá ligado? Sim, caralho, sim. Eu tô vendo que acho que eu cheguei no azul no começo do jogo, porque tu começa no azul, tá ligado? Que merda, hein? Não, mas então, a minha experiência é assim, morei acho que 3 anos e alguma coisa, e no era bom e tudo mais, era muito legal, mas no final fui ficando essa pressão estúpida e esse, enfim, não vou falar qual relacionamento foi, obviamente, mas, e foi ficando essa pressão escrota, sabe, tu não pode sair, tu não pode fazer mais nada, a gente tem que ficar mais sério, a gente tem que morar junto, blá, blá, blá. Não, cara, devagar, eu não tenho um emprego que sustente a minha vida ainda, então eu não posso sustentar duas pessoas ainda, tá ligado? E aí, eu me baseei no jogo com isso mesmo, sabe, não, então vamos jogar como eu quero que seja a minha vida daqui pra frente, pelo menos desse ano de 2012. E aí, cara, quando surgiu, eu pensei, tá, ele começa namorando com a Catherine com K, começou a pressão, daí eu, não, cara, não. Tudo igual de novo, cara, tudo igual de novo. E aí surgiu a menina ali, a loira, né? Então, vocês me conhecem, né? Fuca também, sabe, né? Conheço. Novinha, menina novinha, né? Uma pô, 10 anos mais nova que tu, é muito pô. Perfeito pra ti. A menina totalmente bobinha, né, cara, né, a Catherine com C, né, no começo nem tanto, tu só vê que ela é uma puta desgraçada atirada, mas depois tu vê que ela é uma incompetente, novinha e estúpida. E aí, quer saber, vamos fazer isso que dá certo, então, vamos fazer essa merda funcionar. Daí, quando a Catherine com K mandava mensagem, eu falava, vai tomar no cu, não quero saber de ti, era super grosso com ela, então foi totalmente o oposto de você, sabe, do começo eu já sabia o que eu queria, sabe, eu até queria um pouco ver aonde ia esse relacionamento com a Catherine, e tanto que a gente não contou isso nas mecânicas do jogo, mas tudo pesadelo, ele tem uma metáfora com o que foi dito. Sim. No dia anterior, né? Tem um chefe, né? O boss, entre aspas, e esse boss, entre aspas, tipo, que eu lembro quando ela falou, eu não vou soltar esse spoiler, mas quando ela falou... Logo do começo que ela fala... Quando ela falou de casamento, por exemplo, veio uma noiva maluca atrás de você. Veio uma noiva maluca atrás de ti com uma faca, sabe? Uma espada. Que é a cara dela, sim. É a cara dela, e aí ele até chama, né? Catherine? Ele fica todo assustado. E aí ela fica falando frases, né? Tipo, comprometa-se, assuma suas responsabilidades. Te seguindo, assim, é muito isso. Desespero, sabe? É muito legal, cara, isso é muito bem pensado, os chefes do jogo. Nossa, pois é, demais. Cara, muito bem pensado. E aí, foi indo isso aí, eu parei assim, cara, essa mina, ela tá no meu pesadelo, eu não, tipo, o Vince, claramente, como ele tem um pesadelo com a mulher vestida de noivo, ele não quer casar com ela, vocês não pensaram nisso, assim, ou foi só eu que sou maluco? Não. Não, cara, eu acho que medo não significa que ele não queira, tá ligado? Ah, meu, ele tava, talvez, mas, tipo, ele tava... É que não é só essa, né? Eu não vou falar spoilers, mas tem muita, muita coisa, tá, assim, sabe? Eu sei de qual tu teve mais medo, cara. Meu, quando ele aparece com aquela serrinha saindo da boca, eu me caguei. Cara, que porra é essa, velho? É muito doente aquilo, velho. Aquilo é doente. E aí eu fui vendo que essa época da minha vida, eu quero mais é que foda-se relacionamentos, então vamos seguir com a vida. Agora sim, pessoal, spoiler pesado dos finais do jogo e das nossas opções e se a gente curtiu ou não, né? Meu final foi eu casando com a Catherine com C. Catherine com C. É, eu não queria. Ah, tu casou com ela, velho? Caraca! Tu foi pro inferno e tudo, cara? Sim, e é muito legal essa parte porque fica meio comédia, né? Tipo, tu conhece o pai dela que é um demônio e tal, e tu descobre Mergão, que né? É todo esse lance da Catherine com C. É um, ela é um objeto que veio do inferno pra... Ela é um sucubus, velho. É, spoiler violento, ela é um sucubus, que é um demônio ela, que se transforma na mulher que tu deseja, que o homem deseja. Tipo, ela tem as formas que o homem deseja, tipo. Exato. Que vê ela, sabe? E aí tu descobre, por trás disso tudo, que até o cara do bar tava. Era o chefe de tudo isso, né? É. Qual é o nome dele? Thomas Mutan. E aí, por que que eles fazem isso? Cara, eu vou explicar porque tem tudo a ver com aquilo que eu falei no início, na minha abertura, que eu certamente seria chamado para os pesadelos dos bloquinhos, cara. Isso tudo faz parte do desejo da Ishtar, que é um anagrama para Trisha. Então, tipo, o vilão do jogo é a mulher de cabelo vermelho, que aparece no início. A Ishtar, ela é a deusa babilônica da fertilidade, do sexo, do amor também e tal, sabe? Então, é um plano que eles separam, eles chamam, o Thomas Mutton contratou, é isso aí mesmo, ele contratou a Catherine, que era uma sucubus que morava no inferno, pra pegar alguns homens, para separar os homens que não querem ter relacionamentos e criar famílias, consequentemente filhos com mulheres férteis. E como ela é a deusa da fertilidade, ela quer que isso aconteça. Então, como ele não tava afim de casar, de morar junto com ela, eles tentaram separar ela pra que outro cara casasse com a Catherine com K e tivesse filhos, sabe? Uhum. É isso aí, o lance do jogo, né? Então, o Thomas Mutton até fala que ele foi um dos caras que em 500, 700 anos atrás conseguiu subir todos os andares da torre lá. E aí ele ficou cuidando disso, né? Que ele criou os testes e tal. É isso aí, saca? Então, tipo, se os homens não conseguissem superar e as coisas e tal, eles morriam. Porque já que homem que não quer procriar, morre, não precisa ter homem no mundo, sabe? Isso que eles morriam. Era tudo solteirão, né? Pois é, então, como esses 8 finais... Assim, eu fui, depois que eu fiz o meu final, que ele é o good... Não, ele é o bad ending só, tá? Tipo, ele é o final Catherine ruim. Porque, não... Não, ele é o final não, é o Catherine good. É o Catherine good. É o good ou é o true? Não, é o good. True é outro. Eu pensei, puta que merda, eu vou continuar infeliz, porque eu tô casado, caralho. Eu não quero essa merda pra mim. Tipo, ainda mais com essa guria nova do caralho. Só é gostosa e, meu Deus, né? Gostosa mesmo. Mas não vale um casamento, né? Pelo amor de Deus. E aí eu termino o jogo e, cara, que merda. Vamos ver qual é desses dois finais aí. E o final que eu queria ter feito mesmo era aquele final totalmente do meio, né? Que é aquele final que tu fica solteiro, que é o final. Through Freedom. É. Só citando o exemplo do Six, é legal. Esse Catherine Good, né? O Catherine Loira Good. É engraçado que se você fica no final e tá passando os créditos, ficam umas fotos. E nas fotos, o Vincent, ele vira meio que escravo da Catherine, sabe? Ele quer fazer sexo com ele todo tempo, fazer ele escravo sexual, dele ficar, tipo, tentando fugir dela e ela agarrando ele. Então ele foge de uma algema pra entrar em outra, sabe? Pior, mas né, é, cara? Isso que eu não queria essa porra, né? Tá certo que, ok, ela vai fazer sexo com ele, ela não vai pedir ele em casamento e filhos. Mas não, cara, não. Ela é uma demônio sexual, né, velho? Chega de feijão e cara, eu acho que meio que quis demonstrar que não importa, você vai trocar de mulher, você vai, sei lá, arranjar um novo compromisso, sabe? Cara, então... por isso que o final do meio, que é o mais difícil de conseguir, tem o nome de True Freedom. É verdade. É, porque daí você não é escravo nem de fixo com uma mulher que você ama, que vai ter filhos, e nem é escravo das putas, né, que você encontra pela vida se você não quer um relacionamento sério, né? Eu namorei 2 meses com uma pessoa que whatever, sabe? Não vou... Então, tipo, foi o final Catherine com C, cara. Exato, foi exatamente o final que era com você, cara. Exatamente. Pior, né, meu? Tipo, opa, menina novinha, gostosinha, bobinha. Mas eu fiquei namorando por quê, sabe? Ai, como eu queria mandar esse cast. Ai, é, né? Como seu pau no cu do caralho. Mas, pô, a vida real tá aí, né, cara? Então, essa é a minha explicação. Eu queria a liberdade. Mas agora eu estou True Freedom. Então, cara, eu acho que eu tive o final mais oposto a você que alguém aqui deve ter tido, sabe? Eu fiz o Catherine com K, True Ending, sabe? Nossa, cara. A gente se casou, foi a maior felicidade. Primeiro assim, né, ela já que a gente tá dando spoiler, a gente vai mudar todos os spoilers. A Catherine com K chega a terminar com o Vincent, um pouquinho antes do final, né? Isso. Com o bar, cara, e eu juro, eu achei que mesmo eu tendo feito tudo, assim, certo, eu achei que ela não fosse voltar com ele, tá ligado? Tipo, eu também pensei isso aí. Eu posso falar uma coisa antes, assim, porque eu também tenho aquela parte que ela termina com ele, né? Só que daí abre a porta e tu tem que escalar com ela, né? Toda essa sequência é muito emocionante, sabe? Tipo, essa sequência caiu pra mim e eu pensei, porra, eu não acredito que eu fiz. É a mesma coisa que o Eric pensou, porra, eu não quero ficar com essa merda aí. E ela tá me seguindo ainda, agora subindo a plataforma. E daí, tipo, tu tem que salvar ela, claro, né? Que senão tu morre e ela morre também. Uhum. E aí eu pensei, puta, fiz merda, alguma coisa eu não fiz tão errado como eu gostaria. Mas não, é, que, aí, independente dela, de você querer ficar com ela, ela é uma pessoa importante na sua vida, né, cara? Exato, é, pois é. E isso que eu acho que é legal. Tu para, eu acho que aí, cara, esse jogo é genial. Mas... eu acho que é justamente essa aí a mensagem, tipo, que não importa o que tu faça, a Catherine é uma parte importante na tua vida, tipo, tá? Uhum. Mesmo que tu não queira ficar com ela, você não vai apagar tipo, ela. Tu tem que deixar ela bem, tu tem que salvar ela, alguma coisa assim, saca? Então, cara, e daí quando ela termina com ele, eu podia jurar, eu tinha certeza que eles não iam voltar, cara, porque, tipo, por toda a putaria que o Vincent fez, né, querendo ou não, ele traiu ela com uma gostosa, independente se fosse um demônio ou não, mas traiu, né, fez várias vezes. Uhum. E eu tinha certeza que eles iam voltar, cara. Eu tava verdadeiramente triste com isso. E no final ele acaba conseguindo convencer ela a voltar com ele. Eles se casam, tem uma puta festa no bar, é uma alegria. Daí eu fiquei mó feliz. Eu fiquei muito contente com o meu final, cara. Porque assim, pra mim aquilo era assim, tipo, independente de todos os problemas que eles tinham e tal, tinha uma coisa mais importante, que era eles ficarem juntos. Ai, ai. Cara, enfim, daí no final eu fiquei muito feliz com o final, com Catherine Trewange. Depois eu vi os outros, acho que achei, não sei, embora os outros finais com a Catherine com C não tenha um final certo de verdade assim, né, mas eu acho que os finais com a Catherine com C, cara, eles são muito mais humorísticos, muito mais engraçados assim do que sérios. Eles têm muito menos cara de que você fez um final certo do jogo, sabe? Eu sei que não é um certo, outro errado, mas eles têm muito mais, não, mas eles passam uma lição, todos eles passam, mesmo que sendo brincadeira, você pega uma, sim, lição, claro. Tipo, por exemplo, ele ser todo Six ali, né, tipo, o cara vai ficar, vai ser escravo de uma outra mulher, só que diferente, né? E você, Matheus, qual que foi esse final? Ah, o meu foi o mesmo do Fuca, né, até o Fuca poder comentar depois. Eu tive o final Catherine com K, Good, né, não o Do, é o Catherine Good, é meio que pela aquela decisão que eu fiz, né, a partir do momento que eu assumi que eu queria ficar com ela e tudo, eu consegui recuperar o meu karma, mas não ficou perfeito, sabe, mas a gente conseguiu voltar e tal, tipo, é meio que assim, eu consegui recuperar o meu casamento, embora desde o começo eu não tenha tentado isso, e futuramente eu chegarei aonde o Eric chegou, que será um casamento, mas isso é só um plano por enquanto. É, exatamente, tipo assim, pra mim foi muito perfeito, assim, porque eles voltaram a ficar juntos, então, tipo, a cena final, eles na cama, tipo, conversando e tal, aí ela já escolhendo uns vestidos, ela, ai, quem sabe eu uso esse, aí o vestido fala assim, tu fica bom com qualquer um, tipo, é o final perfeito, sabe? Eu fiquei muito satisfeito, né? Muito meu final, sabe? Foi muito meu final, porque eles ficaram juntos e tudo certo, sabe? Sem precisar casar, essas coisas assim, tipo, muito bom, sabe? É, cara, isso que, eu acho que isso que é o mais legal do Catherine, cara, é que assim, você vê, cada um de nós, tudo bem, vocês tiveram finais parecidos, mas trajetórias diferentes, né? Eu acho que é muito legal isso, assim, de que o final, acho que o final que a gente teve reflete muito do que a gente quer e do que a gente pensa na nossa fase atual da nossa vida, tá ligado? Sim. Embora, com certeza, eu acho que assim, mostra muito mais do que qualquer conversa leviana que a gente possa ter, assim, porque a gente realmente respondeu as perguntas pensando o que a gente queria mesmo. Então a gente pode até sair por aí falando, ah não, tô muito bem sozinho, não quero nada, ou então, ah não, tô muito bem namorando, a vida tá ótima. Mas cara, a gente viu aí que esse jogo, pelas suas respostas mesmo, se você é sincero mesmo, ele acaba te mostrando às vezes até revelações que você não sabia sobre você. É verdade, mesmo, cara. Até o pesadelo é uma coisa tão o pesadelo é uma coisa tão individual, assim, que você acaba enfrentando os seus maiores medos, cara, e aquelas questões sérias da sua vida, sabe? Não, às vezes a gente, são coisas que você não comenta com seus amigos, até por isso que eu ia falar, tipo, você não resolve seus problemas na mesa de bar ali no Catherine, você resolve nos pesadelos, entendeu? Exato, boa. Sim, porque os amigos, eles falam, né, dão as dicas deles, dão sugestões, sim, que eles fariam, dica, e tal, né? Não, mas nossa, sim, mas vocês querem citar os outros dos finais, só pra citar o que acontece em cada um? Ou nem precisa? Não precisa. Os ouvintes que fizeram finais diferentes, que por acaso jogaram finais diferentes, quiserem comentar aí nos comentários. Não, nos comentários não, por favor, gente, nos comentários não dá spoiler, não. É, desde que avise, né, pode até... Ah, mesmo assim, o cara acaba lendo sem querer. Se vocês quiserem comentar final do Catherine, mandem e-mails pra gente, por favor. Tá bom. É melhor mesmo. Sério mesmo. Vai que alguém vai lá e lê, assim, ó, fiz o final. Ah, não, é chato. Mesmo. Só pra não estragar, porque eu acho que é um negócio assim, quanto mais, sem saber o que pode acontecer ali, você entrar nesse jogo, melhor vai ser sua experiência. Eu queria que todos os ouvintes, assim, que estão escutando esse cast, que curtiram, que tal, que ficaram até o final, que dê uma chance pro jogo, que às vezes... Você pode se afastar pela mecânica, uma coisa. A mecânica é divertida, cara. Você pega um jeito e tal. deu uma chance, assim, porque eu acho que até uma experiência de vida legal, assim, o Catherine. É, uma dica, mesmo que você se ache muito bom em puzzles, eu não recomendo começar jogando no hard, cara. Não façam isso. É não façam muito isso. Difícil, cara. É difícil. Difícil. Você vai se frustrar, não faça isso. Você vai ficar sentindo mal, não vai mais querer, vai perder a vontade de jogar o jogo. Joga no normal. Se você não ainda assim, se você não é bom em jogos de puzzle e quiser aproveitar a história, eu recomendo que jogue mesmo no easy, porque mesmo o normal, ele é bastante difícil, sabe? Ele pode ser bastante frustrante se você é uma pessoa que não tá acostumada com puzzle. Eu quero só falar assim, né, que talvez pra alguém ficou entendido errado, que foi falado antes, que não é o caminho errado e o caminho certo, é o caminho que as pessoas vão ter na vida, então, tipo... Exatamente. Tipo, claro que o Fuca vai achar o meu caminho totalmente errado pra ele, saca? Mas não que ele seja errado, sabe? Não que ele seja... Sim, é claro. O caminho exato. Demônio, assim, você é horrível. Não. Se é o errado por fazer isso... Vamos dizer assim, até não é errado, não é errado, eu não acho certo. Não assim. É errado, mas não é certo. E até o jogo, ele tem algum... Agora falar umas curiosidades, assim, porque, tipo, nunca é só aquilo. Jogos da Atlus tem muito mais coisas. Então o jogo tem um outro modo, que é o modo Babel, que eles são quatro fases diferentes das fases que tu jogou no jogo, que é desafiante, que tu pode jogar até em dois, né? Um contra o outro, assim. E quando tu abre os quatro mundos, que os mundos tu só abre conseguindo troféus de ouro. Ah, isso é legal falar, assim. Que dependendo do tempo que tu leva pra terminar as fases durante o jogo, tu ganha um prêmio, né? Que é um troféu de bronze, de prata ou de ouro. Quanto mais troféus de ouro tu conseguir, tu abre as fases do modo Babel. E quando tu terminar o modo Babel, aparece mais um lance do final que explica mais um pouco todo o mito do jogo. Porque é um mito grande essa questão dos pesadelos, da deusa, do Thomas Merton. Tipo, tem muita história mitológica por trás. Assim. É, pode se aprofundar ainda mais do que parece. Pode se aprofundar ainda mais, né? E uma outra dica, uma outra coisa que o jogo faz, que todas as fases que tu consegue gold, o troféu máximo, tu quer jogar uma segunda vez pra conseguir os outros finais, se naquela fase tu tem o troféu gold, tu não precisa jogar. O jogo te dá a opção de passar aquela fase. Uhum, que aí, é um fator replay muito interessante, porque ele não te cansa, saca? Porque se tu precisa conseguir pros outros, os oito finais, tu jogar tudo de novo, ou até no nível mais difícil, tu não vai conseguir jogar. Porque tem muito jogo pra te jogar. Então, eu acho que a Atlus foi muito inteligente nisso. Ela te dá a opção, assim, que se tu fizer super bem feito aquela fase uma vez, ele te dá a opção de passar se tu quiser jogar uma segunda vez. Eu achei isso aí muito inteligente deles. Que aí eles fazem o jogo valer mais. Que aí tu joga mais sete vezes, conversando no bar, fazendo as tuas escolhas, as outras escolhas, se tu quiser avacalhar, se tu quiser de repente, ah não, agora eu não quero mais a Catherine e tal, que não se torne cansativo. Isso aí eu achei muito legal. Sabe? O jogo é isso aí mesmo, eu acho que é uma experiência única, como nós já relatamos aqui, sabe? Eu acho que poucos jogos, quem é que imaginar, né, vendo os trailers lá no início, de que porra é essa que a Atlus vai fazer, tipo, desse um debate tão bom e tão profundo nas nossas vidas, por que não, né? Olha a experiência que é esse jogo, uma coisa incrível, assim, que certamente cada um vai ter uma experiência, né? Uma experiência única e tal, que vai poder comentar com os amigos, enfim. Só que o jogo também tem muitas curiosidades, né? Uma das curiosidades do jogo é que na parte do bar ele tem duas coisas legais pra te fazer, que primeiro é o jukebox, que tem músicas, né? Que tu pode trocar a música ambiente do bar, e ele fornece músicas não só do Catherine, como músicas de outros jogos da Atlus. Tem músicas do Persona 3, Persona 4, do Shin Megami Tensei Nocturne, do Digital Devil Saga, que são músicas que tu consegue fazendo certas coisas no jogo, tipo, resolvendo problemas das ovelhas, que é assim, muitas dúvidas, que eu vou ficar com ela, vou largar, ela me largou e tal, e então assim, se tu vai resolvendo as situações deles, tu vai ganhando músicas lá, isso aí é uma coisa também. Outra coisa legal é que aquele jogo que nós comentamos, o Rapunzel, que é um fliperama que tem disponível lá, ele tem 128 fases, ele é muito mais difícil do que o jogo normal, os puzzles normal dos sonhos, e quando tu terminar 128 fases, tu também conhece mais a fundo o lance da mitologia, da deusa que criou aquilo, então tipo, é mais informação ainda pra enriquecer a história, né? É, não falta coisa pra você fazer no jogo, né, cara? Não, falta coisa pra te fazer. Uma coisa interessante que eu tava comentando com o Eric até foi hoje, da questão da Catherine com C ser uma sucubus, que é uma demônio sexual do inferno, que assume a forma que o homem quer ver ela, que o homem gosta e tal. Uhum. E eu tava comentando com ela sobre o Steve, que o Steve é um cara que liga durante o jogo, falando da Catherine, que é quando surge a dúvida de saber se a Catherine tá traindo ele ou não, a Catherine com K. No americano, principalmente nós que jogamos com a legenda, fica fácil distinguir essa questão do Catherine com C e com K. Só que no Japão, o Catherine tem o mesmo nome. Então, tipo, ele é escrito igual. Então, tu ouvindo ele falar, sempre causa essa dúvida na tua cabeça de qual Catherine que ele tá falando, sabe? Então, isso funciona mais legal no Japão. Porque eu tava comentando com o Eric, assim, tipo, ah, ela tem o nome de Catherine porque é pra ser uma metáfora da Catherine namorada dele. E não é. Na verdade, a Sucubus tem o nome de Catherine. Sim, até porque o Steve chama ela de Catherine também. É, o Steve chama ela de Catherine também. Por isso que surgiu a dúvida. Não, ela se chama Catherine de propósito, é o nome da Sucubus. Se essa Sucubus aparecer pra outros carinhas como aparecer com o Steve, vai ser sempre Catherine. Só que, pra ser um lance do jogo, da dúvida, ela tem o mesmo nome da namorada normal do Vincent. Então isso aí também causa, pra causar essa dúvida na hora que eles falam, né? E outra coisa também é a questão da dificuldade, né? Porque no Japão diz que o jogo foi considerado muito difícil. E pra vocês terem uma ideia, a versão normal americana é a versão fácil do japonês. Tem um amigo meu que jogou na versão fácil americana. Matheus Lima. Eu não ia falar, hein, mas... Não, não joguei não. Joguei sim, brincadeira. Eu não tava com saco pra fazer puzzle. Olha ali, que pena, cara, porque... Não, e é engraçado até falar mais uma coisa, tô até muito chato só eu falando agora, mas é que Atlus me emociona em falar essas coisas. Tá certo, tem que falar mesmo. Pô. É que é o seguinte, saca, porque, tipo, os jogos da Atlus são muito difíceis, normalmente. Tipo, quem jogou os Personas, os Shin Megami Tensei, sabe que são jogos muito difíceis. Uhum. E mesmo com toda essa dificuldade, eu reclamei de falar palavrão só uma vez jogando os puzzles. Então, eu também não acho que eles são, tipo, impossíveis. Assim. Eu escolhi jogar no fácil, assim, porque eu queria passar um pouco mais rápido pela questão dos puzzles. Por, sei lá, na época que eu joguei ele, eu tava quase saindo Skyrim, eu queria terminar antes de sair Skyrim e tal. Foi pra terminar o jogo mais rápido, mas eu joguei no normal um pouco, assim, depois também, joguei depois, e eu achava que tava num nível legal, sabe? Tava até mais legal o jogo, os puzzles no normal, do que no fácil, sabe? Eu acho que é isso, né? Ele só não falou da trilha, né? Ah, aí eu deixo pra ti, Matheus, que tu baba pelas trilhas da Atlus. Meguro. A trilha, como toda a série Persona, é composta pelo Choji Meguro, né, cara? E a gente tem uma peculiaridade nessa trilha de Catherine, que ele usou vários remixes de músicas clássicas, né? A gente até elegeu o Catherine no nosso Oscar, nossa, né? Uma das melhores trilhas do ano, né? Isso aí. Apesar de ter perdido pro Bastion, que também é sensacional. E cara, assim, quem escuta Overkill lá sabe que eu adoro a trilha do Catherine, tanto que a nossa música de abertura é de Catherine. Quase, eu tenho toda a trilha de Catherine tocando no Overkill, já tocou acho que todas as músicas de Catherine lá. Porque, tipo, tanto as músicas que ele criou pro jogo, as músicas que tocam no bar, as músicas de abertura, as músicas de situações trágicas, situações terríveis, quanto as que tocam durante os Nightmares, né, durante os puzzles, sim, que são os remixes de músicas clássicas, são fantásticos, cara. Quem conhece o Choji Meguro da série Persona sabe que, tipo, as trilhas dele são fantásticas pra você colocar em qualquer ocasião, assim, você escutar sozinho, escutar como trilha sonora mesmo, de você tá fazendo, cara, alguma coisa. O que eu acho muito massa é que as trilhas se encaixam perfeito com os jogos. Eu acho, tipo, é muita habilidade do cara, assim, saca? Porque os Personas e tal, que é aquele Slice of Life e tal, tipo, as músicas se encaixam muito perfeito, assim como as músicas do Catherine se encaixam, que aqueles remixes das músicas mais clássicas é nos momentos tensos, aí quando tu consegue chegar lá na portinha, no final, tem a porra, aleluia, né, aleluia cantando, assim, é muito bom, aleluia! É muito não, cara, fuder, é saca? É fantástico, cara, é muito, muito bom, cara. Acho que hoje em dia, assim, por produção artística e tudo, ele tá no nível do Yasunori e do Nobu pra mim, cara, são os três que eu mais gosto, assim, de escutar os três compositores. Assim. O Choji Meguro chegou num nível absurdo, cara. Que se vocês não conhecem, nunca ouviram, pelo amor de Deus. Não precisa nem gostar dos jogos dele, mas pelo menos escutem as trilhas que ele fez. Ah, mas aí é só escutar o Overkill, né? Vocês não acham? É só escutar o Overkill. Isso, então. Isso. Overkill melhor. Então é isso, né, gente? Foi um papo muito interessante, muito... Cara, vai dar merda, ou não. Revelador. Revelador, hein? Tem... Espero que vocês comentem bastante sobre isso, sobre essa questão do Catherine, quem jogou, quem não jogou também. Aí, antes dos spoilers, a gente fala bastante até de relacionamentos e tudo mais. Veremos, né, o que vai dar aí. Comentem, por favor, bastante, mandem e-mails aí. Se vocês forem falar aí, como já foi dito pelo Lima, spoilers do final que vocês fizeram, mandem e-mails pra gente. A gente, sabe, a gente vai responder, talvez, pra vocês pelos e-mails, a gente pode ler alguma coisa. E é isso, né? quem baixa aí pelo feed, então, vai aí nos comentários, sempre dando uma ajuda pra gente. É isso, né? Não tem mais o que falar. Acho que chegamos no fim do Super Controle Podcast True Ending agora. Good True Ending, exatamente. Agora todas as minas sabem o que a gente pensa sobre relacionamentos e tal. Pelo menos nós quatro. Estamos ferrados. Vamos torcer para nossas atuais, futuras e passadas namoradas não ouvirem este cast. É. Ó, Eric, eu não quero dizer nada, mas eu e o Fuca que já estamos namorando, assim, se a gente não perder o relacionamento agora, a gente tá garantido, pelo menos tem vocês dois agora. É, né, nós tá tudo fodido, cara. Mas eu não sei, assim, a Lady escuta o podcast, Lima? Sim. É, a Alice eu acho que ela não escuta, então eu tô tranquilo. Meu Deus. Acho que nem a menina que eu fiquei, nem o namorado dela escutam, então eu estou feliz. É, eu também acho que é verdade. Calma que ele vai te ligar no celular e vai dizer: "Que Steve! You're Steve!" Pô, eu não sei o nome de ninguém, então ninguém pode me processar, mas então tá tudo certo. E se processar também, se tem advogado? Tem advogado, né? Senhor Eric C. O advogado é isso aí. Pega as meninas que tem namorada, né? Mas tudo bem. Faça o que eu digo, não o que eu faço. É isso aí. Então tá, gente. Valeu e até semana que vem. Abraços. Valeu. Valeu. Muito bom esse cast, adorei.